morte é Jesus, encontro forças pra lutar. A esperança pela fé que tudo irá mudar. Eternamente vivendo na perseverança, a paz que excede o entendimento me trouxe a bonança. Frutificando o ensino, tenho que me guardar. A tentação perigosa, Jesus me livrará. A potestade maligna, influência desse mundo, batalha espiritual, demônios importunos. Somente em oração, é pela fé a caminhada. Em nome de Jesus, a vitória é conquistada. Meus inimigos estão tramando para o meu mal. Por terra cai toda a cegueira espiritual. Contra o inimigo resisto e vou prosseguindo. Tanto a Deus quanto ao diabo eu vou resistindo. Não é com carne nem com sangue, tenho que lutar. Minha força é baseada na fé em Jeová. Conduzido, tô sendo pelo Santo Espírito. Sabedoria, entendimento, ele me dá sentido. A opressão e a maldade eu já botei pra fora. Conceito de ser livre, pois uma nova história. Em memória daquele sigo profetizando. A salvação da maioria, toda alegria e pranto. Somente em Jesus encontro forças pra lutar. A esperança pela fé que tudo irá mudar. Eternamente vivendo na perseverança, a paz que excede o entendimento me trouxe a bonança. Somente em Jesus encontro forças pra lutar. A esperança pela fé que tudo irá mudar. Eternamente vivendo na perseverança, a paz que excede o entendimento me trouxe a bonança. A paz que excede o entendimento me trouxe a bonança. Em nome de Jesus encontrei a esperança. O inimigo e a maldade estão ao meu derredor, bramando como um leão, quer me tragar sem dó. Pois eu vou ser, pois eu quero aquilo que Deus quer. Sua vontade, o meu prazer, vivendo pela fé. Posso chegar até onde Deus quer me levar. Estou orando por isso, minha hora vai chegar. Não desanimo, prossigo firme em oração. Bíblia sagrada, a palavra me traz revelação. Com armadura revisto e vou prosseguindo. Caminhando com Deus, sempre estou revestido. Na força da oração, consigo jejuar. Autoridade na palavra, Jesus quer me dar. Pois vou vencendo as barreiras e todo o preconceito. Refém da liberdade no amor verdadeiro. A minha motivação está sempre alegre, desafiando os limites, buscando a nova tese. Me sujeitando ao Senhor e todo o seu senhorio. Mas o que estava perdido, achado entre mil. Do lado podre e imundo da sociedade, nunca neguei minha raiz, Jesus é a verdade. Somente pela dor que consegui dar valor. Em nome de Jesus sou mais que vencedor. Somente em Jesus encontro forças pra lutar. A esperança pela fé que tudo irá mudar. Eternamente vivendo na perseverança, a paz que excede o entendimento me trouxe a bonança. Somente em Jesus encontro forças pra lutar. A esperança pela fé que tudo irá mudar. Eternamente vivendo na perseverança, a paz que excede o entendimento me trouxe a bonança. Que na vida a esperança é a última que morre. Pelo menos pra mim ela é a primeira que está viva. A paz que excede o entendimento me trouxe a bonança. Em nome de Jesus encontrei a esperança. Podendo aceitar a mudança interior e nunca desistir da realidade e dos problemas que a vida nos oferece.